94, desce para 2000, fez ajustado 1011. 2011, libera a restrição em TAP? Afirmo. Grato. Seven zero Sierra Whiskey's clearing at Echo. November 170 Sierra Whiskey on the ground at 39 and turn right and contact the ground 121.9. Number 170 Sierra Whiskey is clear of runway 10 Echo. Guardião 07, chama controle 199.35. 935, obrigado. We are going to meet the handlers at Universal. We're not sure what apron they're going to be in. Badge. The first at your left, via Kilo, until the next apron at your left, okay, apron number 3, and the prioritization for the Marshall. Okay, left on Kilo, and this is the first apron for 1700 Whiskey. Go on 940 para push estacionamento na remota. Livre, go 940, chame táxi. Chama aí, táxi. 10-3603. 1, 2, 4, 4 horas de Galeão. Ping Alpha, ponto de espera 108.6, ajuste 1011, bom voo e boa noite, Oceana 6259. Ping Alpha, ponto de espera Solo Salvador, Papa Romeo Alfa Eco Fox. Me chamou Sala. Boa noite, é o Papa Romeo Alfa Eco Fox, na área está para acionamento o Alfa Eco Fox. Tá pronto. O plano ou notificação? Ah, já foi feito cópia, foram feitas várias dele. A nossa autorização já até possuímos autorização. Só gostaria de confirmar se permanece a mesma autorização ou se já você teria que fazer uma nova autorização. Gente, eu, Papa Romeo Alfa Fox, nós vamos checar com o centro. Só um minuto, mantém escuta, eu vou lhe chamar, só um minuto. Nossa escuta, muito obrigado pela atenção. Boa noite, tá 3603, Livrando. 03, boa noite. Via Alfa, guardante da Juliette para ingresso. Alfa, guardante da Juliette. Controle, eu tá 3894, vai atingir 2000, tá autorizado o ILS X-Ray, dá 10? Afirmo, livre LS, inicie redução em forma estabilizada, 3894. Livre LS X-Ray dá 10 e forma estabilizada, eu tá 3894, obrigado. Uno 940, autorização de táxi. 165 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna Galeão. Via parte principal, India e Alfa, funcionando 1186, ajuste no 0, 1-1, bom voo, boa noite, boa 940. Ajustado 1011, autorizado táxi via parte principal, India e Alfa, no ponto inteiro da 10186, chama. Voo 1940, excelente trabalho, obrigado. Onde? 3894, boa. Oceané 6259, Ecológico 46, chame controle 1119.35. 1935, obrigado, boa noite. 6259. Passando 1400, saída da EL. Oceané 6259, contato radar, vigilância, sobre o 360, após 2000, direto letra. Muito obrigado. Pós 2000, direto Leda, autorizado 360. Salvador, muito boa noite, tá 3894, desce completo, passando em dia certo, baixada e travada. Tá 3894, quando meia aproximação, autorizado pouso na pista 10, vento 1190 graus, 109, ajuste altímetro 1019. Ajuste 1011, autorizado pouso na 10, tá 3894, obrigado. Brago, apoio direto Maceió, decola da 17 com curva esquerda, Puca, transição Caju e o transponder 5126, o controle 11935, torre 118, decimal 612. Maceió, conforme nível 250, apelo disco 58, Orago direto, decola da 17 com curva esquerda, saída Puca, Caju, transponder 5126, torre 186, controle 11935, Alfa Fox. Correto, Alpha Fox, o ajuste 1011, chama agora a torre 1862, para acionamento, táxi e decolagem, tenha um bom voo e boa noite. 1011, torre 186, mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho para vocês. Logo 1940.090. Bom, 1940, mantenha o ponto de espera. Mantenhamos, 1940. Alfa Salvador, boa noite, Papa Romeo Alfa Eco Foco, já está para acionamento. Livre acionar para táxi Alfa Eco Foco. Parei. Gol 1940, autorizado ALR, mantendo a pressão 10. Autorizado ALR, manter na 10, gol 1940. Trolli. Salvador, TRIP-5218, boa noite. Boa noite, TRIP-5218. Acione identificação, desça para o 050, na proa de Duna. 218, desça para o 050, na proa de Duna. Tá, 3894. Alô, tá, 3894, boa noite. 394, boa noite, vem Alfa, pode Juliette, portão 08. Juliette, Alfa 08, portão, são 3894. Gol 1940, autorizado, decolagem na pista 10, vento 1110 graus, 092, atingir altímetro 0011. Tá ajustado, 1011, autorizado, decolagem da 10, gol 1940, obrigado. Pegou no 273, está autorizado, com fins 3620, aerovia Upper Zulu 16, na cola da 10 com curva direita, na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5470, controle 119, decimal 35. Ok, autorizado então, com fins 3620, via Upper Zulu 16. Decola da pista 10, saída da El, Leda, após Brin. 5470, transponder 11935, ao controle, gol no 273. Confirma a subida. Da El, Leda, após Brin. Correto, gol no 273, chame pronto, pushback no portão 03. Chamará, gato. 251, 13325, boa noite, 6259. Boa noite. Salvador, gol 9940. Informo que o áudio da torre ficou em aberto e decolado, está passando 2000 ascensão. Gol 940, contato radar decolagem, sub e mantém 240 após 2000, Leda. 240 autorizado após 2000, voa direto Leda. Vai voar direto Leda da presente, voa 940. Around Buenas con 077. Good evening. The information is uniform. Go ahead. Condor 077. We have uniform. Just like to confirm the departure route we have to expect. Stand by 1 minute to copy, Condor 077. So, just going to confirm the effect level requested is the effect level 330. Affirm, Condor 077, requested flight level 330. Just 1 minute. 512-1-8, desça para 2000 pés, ajustado 1-0 no 1. 512-1-8, gente, para 2000. Mantendo posição, ok? Qual foi o motivo? A gente tá aguardando o balizador aqui, só pra informar que estão mantendo posição na entrada do 8. Ok, gente, o pessoal tá chegando aí. Obrigado. Controle WebJet 5810, boa noite. Boa noite, Web 5810, sem identificação, desse mantém a 3 mil pés, o altímetro em Salvador 10 no ano, chegada na área. Tá entrecortado, entendeu? Descer para 3000 com 1011, é isso? Afirmo, como recebe agora? Quando recebo, recebo clareza 5, mas tá falhando às vezes. Ok, ciente. Fox autorizado ingressar no pistão no 7, autorizado alinhar e manter. Solo, gol no 273 no portão 3 para pushback e acionamento. Está livre, chama o táxi. Livre, chama lá para o táxi, gol no 273. Salvador, gol 984, muito boa noite, está na entrevista com a... Gol 984, essa identificação desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador 091, chegada na Mare. 4 mil pés na Mare, gol 1884. Rodoso, muito livre LS, informa estabilizado. 1218, gente. Ono 940, cruzou 140. Chame Recife em 1251, alterno 3325. Recife no 251, no 3325, boa noite, gol no 940. Alfa Fox autorizado decolagem do pistão no 7, vento 100 graus, 09 nós, Jesus de altímetro no 019. 2224, transfere 50, passagem 4. Passagem 2224, assina identificação, desça para 5 mil pés, voltímetro em Salvador 10 no 1, chegada Mari. 5 mil, identificou no 011 na Mari 2224, confirma a velocidade a critério ainda? 119-135. 119-135, Alfred Fox. Salvador, muito boa noite, Papa Romeo Alfa, Fox decolado do ano 7, passa 1200, Pouca, Caju. Altec Fox, contato radar na decolagem, suba ao 250, saída Pouca. Subindo para 250 na saída Pouca, Alfa Fox. O 1273, está pronto para o táxi, com 161 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 20 minutos de autonomia. Via Indy Alpha, fonte de espera 186, ajuste no 011, então bom voo e boa noite, bom 273. Indy Alpha, fonte de espera 186, 1011, obrigado, boa noite, bom 273. Trip 5218, interceptando e avistando. Trip 5218, complete a aproximação e chame torre 118, meia dúzia. 5218, gente, grato, boa. Salvador, boa noite, o Bolo 273. O 273. Autorizado a alinhar e decolar a pistão no zero. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Bolo 1273. Bolo 273, vento 100 graus, 119, altímetro 0119. Autorizado a alinhar e decolar da 10 com 1091, Bolo 273. Salvador, no trip 5218, boa noite. Prossiga trip 5218. Ok, a uma milha do externo, baixar travado. Trip 5218, continue em aproximação, aguarde especializar. 5218, gente. Zero, livre LS, desça para 2000 pés, informe estabilizado no localizador, inicie redução. Desce para 2000, livre LS, repassará estabilizado. Gol 1273, decolada 03, chame controle 119-35. 1935, obrigado, boa noite. Trip 5218, autorizado pouso na pista 10. Vento 1000 graus 092, azimuth metro 10111. 5218, ciente, baixado e travado. Controle Salvador, boa noite, o voo 1273 passa 1700 pés, saiu lida. 1273, contato radar na decolagem, subi e mantém o nível de voo 360 após 2000, direto Leda. 360 após 2000, voa Leda, gol 1273. Desça para 2000. 2000 pés, boa noite, 84. Passarei 2224, desça para 2000. Desça para 2000 pés, passarei 2224. Estabilizado, ILS 5810. 5810, complete a aproximação e chame torre, 1862. 18-6. Zero seven seven, clear to Frankfurt, Echo Delta Delta Fox, at level 330 via Upper Whiskey 50 until Mossoró, Mike Sierra Sierra. After that via Upper November 866, then after via flight plan route. Departure runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, then fly direct Cogbo position, Kilo Oscar Golf Bravo uniform position, then fly Gebit Golf Echo Bravo India Tango. Squawk code 5511 and control departure frequency 119.35. 5810, autorizado pouso na pista 10, vento 1010, grau 099, objeto metro 1019. Livre pouso na 10, 5810. 077, we are cleared Echo Delta Delta Foxtrot via Upper Whiskey 50, Mike Sierra Sierra, then Upper November 866, thereafter flight plan route, flight level 330. After departure, fly left turn, Momo departure, direct Gebit, confirm, and squawk 5511, departure frequency 119.35. Departure will be Momo, after fly direct Cogbo position, Kilo Oscar Golf Bravo uniform position, then fly Gebit Golf Echo Bravo India Tango again. Okay, got it. Now Momo departure, direct Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo uniform, and then Gebit. That's correct, Condor 077, call me red for push and start date number 11. We'll call Condor 077. 5218. Graça Juliette, remota 1-3 eu tenho aqui na ficha, mas mesmo assim fica atento ao balizador, provavelmente pode ser a 1-4. Gente, 5218.